laboratório de pesquisas retrofuturista demonstra, na teoria, a semelhança entre o homem e as formigas. Que esses seres tão pequenos fazem para dar exemplos de união, coragem, obediência, esforço e muito mais. Escute agora com Tardo Mundo e Crioulo Antena de Ouro. Deixa pra nós então. Ha! Ha! Ver o sol atrás da montanha não é fácil. Perco a minha vida até com uma bituca de cigarro. O que eu tenho de melhor trabalho com a força. Nas costas carrego duas vezes meu peso, a folha que vai servir de alimento. Tendo sorte, não serei levada pelo vento. Com o tempo eu aprendo ser um operário dentro do formigueiro. O dia nem claro e eu estou no trabalho. Um por todas, todas por um, nosso hábito. Juntas, retiramos um obstáculo que estava no caminho, impedindo o itinerário. Todo dia, ando quilômetros, todo dia. Não me canso de ser útil, de serventia. Sei que a rainha nem liga pro meu esforço, mas tenho que fazer por onde representar meu povo. A sorrir, a chorar, se cair, levantar e caminhar. Pois num piscar de olhos a vida vai embora. Pois num piscar de olhos o corpo leva a pólvora. Do pedreiro, do carpinteiro, do lixeiro, do barraqueiro. Do amarelo ao preto, do branco ao vermelho, todos carregam a união do formigueiro. Em cima de uma árvore vejo a cidade. Poluição, poluição, mas como arte. Ha! Infectando o ar que eu respiro. Começou a chover, preciso de um abrigo. Com a terra molhada, fez sumir a trilha. Tenho que tomar cuidado com a minha vida. Um pisão em falso, fico esmagada. Vejo uma sombra, estou preparada. Fui pisoteada, não reclamei de nada. Só queria deixar algumas palavras. Ouviu? Ficou triste com a história? Deixa o farelo de pão cair que as formigas vão à forra. Vão à forra, vão à forra. Caminhando assim, na solidão, com peso em minhas costas, ajudando meus irmãos. Sigo a trilha, trilha, aos poucos vou vagando. Destino formigueiro, população se amontoando. É tempo certo, hora certa, consegui comida a todo custo. De toda forma, vai o homem, quer dizer a formiga. O preço que se paga, resultado de uma vida. Morrem afogados se alguém cospe lá de cima, não é colmeia. Mas quem manda é a rainha. Um fala, outro obedece, não confunda com Brasília. A graça poética, romântica dessa fita. No formigueiro todo mundo é igual, enquanto humano olhar de fuzila, moço. Parece coisa de louco, caminharemos todas e todas na humildade sem alvoroço. Manutenção do formigueiro através do rap, trazer algo novo. Rima boa pros ouvidos e pras formiga, pedaço de bolo. Tardo, mig, crioulo, antena de ouro. Invadindo a cesta de pão de algum vacilão que te causa nojo. Perder a paciência, quase perdi e foi por pouco. Aprendi com as formigas que a união serve pra todos. Formigas, faço meu trabalho aonde for. Migas, faço meu trabalho aonde for. Migas, faço meu trabalho. Formigas, gás. Formigas, faço meu trabalho aonde for. Migas, faço meu trabalho aonde for. Migas, faço meu trabalho. Formigas, gás, gás. Formigas, faço meu trabalho aonde for. Migas, faço meu trabalho aonde for. Migas, faço meu trabalho. Tardo, mig, crioulo, antena de ouro. Formigas, faço meu trabalho aonde for. Migas, faço meu trabalho aonde for. Migas, faço meu trabalho. Tardo, mig, crioulo, antena de ouro.